tentaram não escalar, porém o rap para mim tem uma causa. Um objetivo, o rap tá em uma missão: livrar o seu filho do crime, craque, grade, caixão. Do perigo, os antigos criaram a causa, levantaram a bandeira, entendemos a convocação. Através de suas letras, tamo junto na revolução. O gangsta não é apologia, não cuzão. Lembrando você, sistema negro, A286, detentes e facção nunca puseram arma em minha mão, usaram como munição apenas o poder da informação. Enxerguei entre a multidão, sem chance, eu não vou perder. Faz sentido lutar, vencer ou morrer. Eu cresci um problemático do caralho, em meio ao destino contraditório. Eu posso até sair do caixão lacrado, mas mesmo assim, serei um problema do caralho. O exército tá formado onde já nascemos amaldiçoados. Bandidos e traficantes, desde o ultra até os bairros. Um paradoxo de extermínio, onde vários já morreu de tiro por necessidade ou vaidade. 2/11 é dia da saudade. Malcolm X, Tupac, sabotagem, mais que lenda Marte. No mundo de falsidade se destacam os de verdade. Não é por status nem preencher de vagabundos carro. Todo soldado moldado nos barracos de Monte Imperi já é família. Se nós acordar, periferia vai sofrer de insônia. A classe rica, mas o gangsta rap vai além dos palcos e da música. Começa pelo exemplo e a postura, ser espelho numa luta. Vamos pra cima, soldado. Soldado, é hora da vingança. É hora da vingança. Enquanto sangue pulsar, e pulsar, haverá esperança. Haverá, haverá, haverá por um futuro melhor. Melhor. Foguete pras crianças. Foguete pras crianças. Enquanto sangue pulsar, e pulsar, haverá esperança. Haverá, haverá, haverá. Ei, cê tá dormindo, é hora de acordar. Não dorme no barulho, o rap não pode parar. Pensamento guevarista, tático. Na ação, um soldado no planejamento matemático. Filho de paraibanos, com muito orgulho. Seresta, repente, embolada, faz barulho. Até hoje eu me inspiro no som do consciência humana. Eu viajo em Lamarca, na marihuana. Não vacila, não ramela, não mostra, não hesite. Acha que é braço, H ponto, aço, gueto, reage. Pra cima de Moa, haha, mas tá. Viva Laraza, gangsta. Foda-se lá, polícia. Vamos pros bate-cabeça. Virar o jogo, virar o caçador. Deixar de ser a presa. Somos uma família. Tratados como gangue. E tamo junto até a última gota de vamos sangue. Pra cima, soldado. Soldado. É hora da vingança. É hora da vingança. Enquanto sangue pulsar. E pulsar. Haverá esperança. Haverá, haverá, haverá. Por um futuro melhor. Melhor. Foguete pras crianças. Foguete pras crianças. Enquanto sangue pulsar, e pulsar, haverá esperança. Haverá, haverá, haverá. De Monte, peri, periferia. Não é conivente com palhaçada, muito menos com patifaria. Lado a lado, no dia a dia. O que nos une é a ideologia. Gangueiro na rua, maloqueiro, fone no ouvido. Black Sunday, Cypress Hill, MP4, os ruídos. Bagunceiro, rueiro, mas sempre mantendo a postura. Guerreiro do gueto, sou eu mesmo de pele escura. Rap é a cura e Cristo é a salvação. Se a mídia e o governo é os heróis, então nós é os vilão. Numa função de quebrada, ideia vai rimar bem. Numa pegada que você conhece bem, o templão. Domingão, quebrada, minha inspiração pra escrever. De várias tretas e fitas que só vendo pra você crer. Na UVG tá os mano, brisando num bom rap. Vandi Paulinho riscando e as caixas estralando. Os clap colos, mano, da leste, da oeste, da sul pra cá. Eu tô com os maloqueiros, o exército de Alibaba. É a cria do Peri que chegou pra somar. Porque quando o Dimonte encosta nessa porra é pra tumultuar. O vozão de Juliette encostou no sinal. Do nada surge uma voz, vai cuzão, na moral. É Brasil, nem me viu, no corredor fui a mil. Não vai me ver pedindo esmola, fedendo no meio fio. Se essa é a rotina, bola no pé ou arma na cinta. Eu nunca vi um de lá da liga, sou irmã de medicina. No plano top eles dormem enquanto o muro explode. A indenização pelas mortes vem em forma de malote. Eu sabei, molecote, inteligência resolve. Não só revolve, até no corre. Quando é burro morre. Sofrimento faz ferido e como toda cicatriza, no decorrer do tempo o coração petrifica. Não vi nenhum da favela podola na cueca ter castelo. Receber mensalão, só vi tragédia. Pense bem, questione, opine o que é mais letal. A sua corrupção ou meu poema marginal seria bem pior. Sem o rap nacional, provavelmente presídio, valente no funeral. Vim pra acender a mente, que a rota quer apagar. Breco revolucionário, a revolução ninguém vai brecar. Peri, periferia, marcolas e cada liga. Não vai pra grupo doidão, não é mais utopia, ideologia. Gangsta rap de periferia, de periferia.